Na madrugada de hoje, várias equipes da Polícia Militar recuperaram uma caminhonete com vários pertences que foi tomada de assalto em uma propriedade rural na região de Rio do Salto, distrito de Cascavel. Segundo informações da vítima, ela estava sozinha em casa quando um grupo de jovens entrou na casa e anunciou o assalto. Enquanto o proprietário da residência estava rendido por rapazes armados de faca, parte do bando saqueava os pertences da residência. Foi levada uma caminhonete S10, uma moto Honda 150 Titan, uma moto Serra, caixas de ferramenta e talões de cheques que os bandidos fizeram a vítima assinar, além de vários objetos que foram roubados. Logo após o assalto, o grupo se dividiu e fugiu. Três ficaram com a motocicleta em Rio do Salto e cinco seguiram para Cascavel com a caminhonete e vários objetos. A vítima conseguiu acionar a PM minutos depois do assalto. Todo o aparato policial já estava mobilizado. No trevo de acesso ao bairro Guarujá, o rapaz que conduzia a S10 em alta velocidade perdeu o controle da direção e bateu com o veículo contra a valeta na Avenida Tancredo Neves. Nenhum ocupante do veículo se feriu na colisão. Instantes depois, a Polícia Militar chegou ao local e abordou os jovens. A S10 ficou bastante danificada com a colisão e precisou ser guinchada ao pátio da Delegacia da Polícia Civil. Vários pertences roubados foram encontrados na carroceria da caminhonete. Equipes da Rádio Patrulha Alto foram até Rio do Salto e em patrulhamento encontraram um rapaz saindo do meio de um matagal com um capacete nas mãos. Questionado, o jovem disse que ele e mais dois comparsas esconderam a motocicleta CG-150 roubada, que foi recuperada e encaminhada à 15ª SDP. Ao todo, 8 pessoas foram detidas. Fabiano Ferreira, 19 anos, e os irmãos Leandro Mendes de Oliveira e Wellington Luiz de Oliveira. O primeiro de 22, o segundo de 19 anos. 3 menores foram apreendidos, entre eles uma adolescente de 15 anos. Um menino de 14 e 2 de 17 são os integrantes do bando não enumerados. O grupo de jovens foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil e deverá responder por ameaça, roubo, receptação, formação de bando, corrupção de menores, sequestro e cárcere privado. O talão de cheques da vítima não foi recuperado. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.